antes do terceiro dia, você vai me telefonar. Tudo de pior que existe dentro de cada um vai sumir. Cabeça baixa, eu volto pra ficar. Antes do primeiro mês eu vou voltar. De cabeça baixa, eu volto pra ficar.